nervosa. Os cara que roda, os mano que bota, as mina nervosa. Os carro da hora, meu combo se empolga. Quando tu vê, é só rosa. Amanhã que implora, pede pra Deus o seu filho de volta. Mas o amor tudo suporta. Maldade, mensagem, matéria maldosa. Nem tudo está perdido aí, o amor suporta. A decepção de ver seu filho desandar, cair na cilada e nem pra te escutar. A luz já foi cortada, água nem se fala. A ponto de ser despejado, mais uma família jogada na bala. Da gargalha do inimigo quando vê derramando sangue. Não dá pra ele o gostinho do seu desande. No sol do meio-dia com uma criança de um mês, sofrendo com angústia, fome e nudez. E o que cê fez pra evitar o distúrbio emocional? Mundo paralelo, vitinha podre, de tá tudo normal. Mas afinal, nem tudo está perdido. Confie em Cristo, ele é seu amigo. Ele é seu amigo, seu amigo. Tá ligado? O ódio e as trevas, Joe, o amor supera, tem lógica, mas é psicológica. A guerra controlada, manipulada, manobra na atmosfera. O efeito é dominó, na cadeia alimentada. Minha quebra é chumbo, é morte, é pedra, é pobreza sem exagero. É doença, é descaso, é a falta do dinheiro. Sofrimento o tempo inteiro, e tem os que paga. Cola na balada, fala que é feliz, sem nenhuma conta paga. É ilusão de padalada, e vários que só acabam, mesmo assim foi na tragada. Amor e desapego nesse mundo de terror. Eu canto muita misericórdia, pois só o Senhor é santo. O amor e o ódio juntos nessa canção. Na vida dos guerreiros, um exemplo de superação. Bem perto do perdão, lágrimas caíram no chão. Na ilusão e acabar sem fé no coração. O amor e o ódio juntos nessa canção. Na vida dos guerreiros, um exemplo de superação. Bem perto do perdão, lágrimas caíram no chão. Na ilusão e acabar sem fé no coração. Só o amor supera o ódio e a miséria. O filho drogado, engatado na pedra. Para onde vai correr? Me diga o que fazer. Se falaram pra você que não vai sobreviver, mas aí eu te digo, amigo, não caia no vacilo. Chegou a hora de você mudar tudo isso. Só o amor supera o pai de família que chega embriagado quase todo dia. Deus é mais do que toda essa fita. O verdadeiro amor não acaba e nem humilha. Faz superar, amar sem julgar. Se precisar, junto chorar. É nessa ideia que eu vou, entre o ódio e o rancor. Eu prefiro ficar com o amor. Um salve lá do leste, Riviera, Lip City, o dog. Só o amor supera, supera, supera. Vejo vários que se entregam, vejo o ódio na quebra. Vejo o mundo cheio de feras e uma mãe que se desespera. Sofre ao ver o seu filho ferido. E na TV o da Tênida vem chamar de lixo. Só que não entende o que se passa na vida. Quem nasceu no berço do crime só enxerga uma saída. Porta aberta pro mundão, escolha certa no perdão. E acreditar que um dia encontra a salvação. Mas acredita que a paz não passa de ilusão. Que o sentimento de culpa é que não passa em vão. Tem várias tretas, véi, que nenhum de nós espera. Também tem umas, parceiro, que só o amor supera. Se o crime existe e tenta nos levar daqui, só cabe a nós mesmo sempre lutar e resistir. Tipo a fé de Jó, move montanhas de pedra. Que Deus coloque amor nos coração que o ódio gera. O amor e o ódio juntos nessa canção. Na vida dos guerreiros, um exemplo de superação. Bem perto do perdão, lágrimas caíram no chão. Na ilusão e acabar sem fé no coração. O amor e o ódio juntos nessa canção. Na vida dos guerreiros, um exemplo de superação. Bem perto do perdão, lágrimas caíram no chão. Na ilusão e acabar sem fé no coração.